Fazer mulher, só você faz tudo que eu quiser. Só você entende meu coração, enche meu corpo de tesão. Vem amor pra mim, que eu estou aqui a te esperar. Ontem sonhei com você, estava no quarto tão só, estava tão vestida naquele baby doll. Milei minha boca de mel, pensando em quem? Pensando só em você. Amor, eu te quero, preciso desse teu prazer. E quando você toca em mim, eu fico toda molhada, te juro, fico logo afim. Eu fico arrepiada. E quando você toca em mim, eu fico toda molhada, te juro, fico logo afim. Eu fico arrepiada. Abaixo o preconceito, bebê. Estava no quarto tão só, estava tão linda vestida, só de baby doll. Melei minha boca de mel, pensando só em você. Amor, eu te quero, preciso desse teu prazer. E quando você toca em mim, ah, ah, ah, eu fico toda molhada. Respeita a nossa história. 25 anos não são 25 dias, bebê!